Rádio Microfonia. E com vocês, programa Na Veia. Ô, mané, vai começar o Na Veia. Salve, salve, galera ligada aí na Rádio Microfonia. Eu sou Renata Brant. Começa agora mais um programa Na Veia, aqui diretamente dos estúdios da Áudio Rebel Botafogo, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Agora a cidade mais conhecida como Cidade Bomba, né? Não sei se o Léo Almeida concorda comigo, porque ele não é daqui do Rio de Janeiro, mas sim da Baixada Fluminense. E hoje eu converso com o Léo Almeida, é o cara, he's the man, da Transfusão Noise Records. E aí, Lê, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ah, bacana. Obrigada por você ter vindo aqui fazer esse bate-papo com a gente. Vem cá, menino, explica como você criou aí essa transfusão na sua vida. Na verdade eu queria uma logomarca que representasse as bandas dos meus amigos onde eu morava na época e que tivesse nome, tivesse uma identidade, que as galeras se reunissem em torno daquilo, sabe? Tipo, não fosse só uma coisa isolada, assim, de várias bandas ali. Só isso, assim, de começo. Uma coisa voltada pra amizade. E juntar a galera só. E acabou sendo que a gente passou a fazer amigos por causa disso, entendeu? E foi a melhor parte agora de ter uma galera de longe, de outros estados, e se comunicando com a gente por causa desse tipo de som que a gente faz. E quando que você percebeu que, no caso, essa reunião de amigos, dessa necessidade de poder gravar, de poder mostrar o trabalho de cada um de vocês, poderia dar certo? Começou a dar certo? Eu acho que foi a partir de 2008 pra 2009 que ficou um pouco maior, assim, tipo, a repercussão de fora e a galera de fora entrando em contato, sabe? Isso foi um grande ponto e o fato da gente continuar sempre produzindo excessivamente também foi bem importante, sabe? Até agora não teve várias baixas entre a gente, tipo, tá sempre contínuo, entendeu? Mas essa galera de fora, você diz é o quê? Rio de Janeiro, outros estados? Teve até do Rio de Janeiro também, tipo, Zona Sul por aí, e outros estados, Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo também. Como é que esse pessoal te descobriu? Você falando nessa questão do pessoal de fora, de outros estados, é lógico que a internet te ajuda bastante, né? Mas como que esse pessoal, esse nicho de músicos, descobriu o que você tava fazendo ali, da Transfusão Noise, daquela maneira que você grava, que depois eu quero que você fale também? Eu acho que foi pela internet, né, tipo, 100%, porque o tipo de som que você faz, você procura saber, né, eu procuro muito saber do que tá rolando no sentido de rock com guitarra bem distorcida e alta. Eu acho que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa e acaba rolando essa união, tipo, o pessoal de Minas Gerais que entrou em contato comigo na época, a gente se encontrou pra fazer uns vídeos, assim, tipo, aí acabou gerando Nunca, que foi o clipe e tal, aí daí que a gente desenrolou várias outras questões musicais, sabe, de gravação, etc. O restante de contato de galera de fora foi a mesma coisa, assim, tipo, de você ter uma identidade por causa de algum som e passar adiante isso. Falando no clipe, né, Nunca, passou na MTV. É. Como é que rolou esse convite pra passar lá na MTV? Ah, foi do Luiz, que é da Venoland, que lançou o disco em 7 polegadas. Ele tinha um contato de lá, o Rodrigo Lario também, da Midsummer. Eles que arrumaram essa chave pra passar lá. Hoje em dia a gente tem alguns amigos também por lá que escola alguma coisa. Bacana. Beleza. Bom, enquanto a gente tá rolando aqui nosso bate-papo, vocês estão ouvindo aí como BG, um lançamento da banda Tape Disaster, uma banda lá do Rio Grande do Sul. Eles estão lançando o disco agora Realidade Aumentada pelo selo Sine Wave. E agora a gente vai curtir uma primeira música aqui com o Lê. Eles Estão na Minha Rua. Curte aí, vamos ouvir. Na Veia. We'll be right back. Rádio Microfonia. Strange, but that's all it is. Rádio Microfonia. Tá aí, você ouviu Bad Rack Project com We Understand Punk Rock. Bonifrati com Este Trem Não Improvisa e, claro, Leo Almeida, Eles Estão na Minha Rua. E no BG a gente continua com Tape Disaster. Bom, Lê, você já se aventurou aí pelo país, né? Foi pra Belém, foi pra Minas. Quais foram as cidades assim, que você já tocou? Minas fez Juiz de Fora e Belo Horizonte. Maceió, Cruzeiro, São Paulo capital, Araraquara, Brasília, acho que só. E como é que você vê a cena nessas outras cidades? Qual a diferença dessas outras cidades pra lá, pra Baixada Fluminense? Ah, tem muita, tipo, às vezes bate uma depressão, vamos dizer, tipo, São Paulo, eu acho bem maior, assim, bem mais potente no sentido de música rock. Aí quando eu chego no Rio, dá uma depressão, assim, de tipo, ver que aqui é meio caído, assim. Na Baixada tem um monte de banda fazendo esse tipo de som que a gente faz, mas eu acho que não é tão capaz de movimentar a cena do Rio, sabe? Tipo, é uma cena meio que isolada, eu acho. Mas por que que você... Por que bate essa tristeza, então? Ah, sei lá, eu acho que bate toda a viagem minha, tipo, quando eu volto pra casa, assim, tipo, eu não queria ir pra casa, eu queria continuar onde eu tava. É um choque de realidade, então, né? Mas nem toda a cidade, não. Tem uma cidade que eu acho bem caída, assim, eu gosto de voltar pra casa. Agora, explica pra gente como que é o sistema de gravação. Você tava falando em off aqui comigo, com o Rafael, que você grava na fitinha. Como é que é? Conta um pouquinho desse processo todo. Eu sempre usei fita cassete desde muito novo, assim, nos gravadores, tipo, duplo deck, assim. Aí depois eu passei a usar computador e depois eu voltei pra fita novamente. E no computador eu só usei mesmo programa a vida inteira e eu não usava mesa de som, assim, eu usava só ligando o microfone direto no computador. Aí com o tempo eu ganhei uma mesa e ganhei uma mesa de som normal, assim, pra usar no computador e uma outra Tascam, que eu uso até hoje pra gravar fita cassete. E eu faço umas experiências, tipo, eu gravo no quintal, tem uns shows também que já rolaram, tipo, lá em casa que a gente gravou em fita cassete. Eu acho que o som fica muito bom, sabe? Tipo, um som potente, porque a fita cassete tem um compressor, entendeu? Natural dela. E eu faço isso mais por questão de gosto mesmo. Eu acho que o som é muito bom, assim, tem muita questão de estética. Musicalmente fica melhor, né? Eu gosto muito. Agora, eu tava lendo uma matéria sobre você, que você, falando essa questão de gravar na sua casa, que você grava à noite, né? Até por causa dos ruídos, você não tem tantos ruídos. Até numa matéria você falou que tem que esperar o seu pai terminar de trabalhar pra não captar o áudio dele. Né? E como que é trabalhar na madrugada? Te inspira mais? Isso aí é mais na questão pessoal minha, do que eu gravo, eu acho mais legal, assim, tipo... Ontem mesmo eu gravei de noite, porque fazia mó tempo que eu não gravava, e eu gravei pra caramba, assim, mó tempão direto. Eu acho o som melhor, sabe, mais inspirador, assim, tipo, você não ouve ruído de ninguém, nada desvia sua atenção, entendeu? É mais por isso, assim. Mas a banda do pessoal que eu produzo, tipo, é só de dia mesmo. Mas eu sozinho me amarro em gravar de noite, madrugada, assim. E os vizinhos não reclamam? Não, tipo, o que eu gravo é coisa bem baixinha, entendeu? Tipo, eu não gravo uma bateria de madrugada. Já gravei, assim, tipo, mas não gravo mais. Bacana. Agora, acabando, né, você, lógico que você, como você falou no primeiro bloco, acabou se juntando com todo mundo, você, querendo ou não, você movimenta uma cena lá na Baixada, né, vocês produzem as músicas, vocês produzem os shows, vocês vendem os CDs nos shows, então acaba gerando um coletivo de artistas, não só de músico, mas o cara que é design, então ele faz a capa dos discos, como que é esse movimento lá? O movimento existe desde muito tempo, entendeu? Eu acho que ele não é tão potente no sentido de movimentar, como eu falei, tipo, a cena do Rio em si, mas tipo, pelo menos na Baixada, eu acho que quem faz a cena de rock barulhento mesmo é a gente, no sentido de da coisa girar, sabe, a coisa não parar em nenhum momento. E no momento tem rolado muito lá, tipo, tem uma festa chamada Cabaré, que tipo, acontece não mensalmente, mas tem um tempo que não acontece, mas ela acontece com frequência, assim, interessante. Tem um nicho de bandas que não se repetem, tipo, tem uma que é mais rock and roll, outra é ligada ao kraut rock, outra é mais indie. Então, eu acho que só tem aumentado agora a cena de lá. Bacana, maravilha, Lê. Então a gente vai agora com Lê Almeida, Nunca Nunca. Curte aí, galera. Na veia. Para. Rádio Microfonia. É na veia, não na véia! Microfonia. Tá aí, você ouviu o Wallace Costa com Mais Charme, também Top Surprise com Home, e Lê Almeida com Nunca Nunca, uma música do EP Heavy, que foi gravado em 2009. Agora, Lê, conta como é que foi esse show de lançamento em quadrinhos no site subsolodiscos.blogspot.com. Então, o Sandro, que é o cartunista que fez o projeto, a gente já se conhecia e trocava uma ideia, e tinha a ideia de eu participar da loja de discos, como sendo a primeira pessoa em carne e osso a participar do HQ. Aí, com o lançamento do disco, a gente decidiu botar tudo junto e fazer o lançamento do disco num show na loja fictício, assim. E soa bem legal, foi legal. Soa interessante, né? Porque é uma coisa nova, e o blog vai virar um livro no futuro também. Ele pretende lançar o livro com o disco de vinil também. E como é que foi se ver em quadrinhos? Você gostou? Ah, gostei, mas eu optei também, se quando a gente ficar pronto. Eu falei, eu quero aquela roupa, eu quero aquele tal, aquele... Eu dei o espetáculo, assim, entendeu? Não foi uma coisa de eu ver e tomar um susto, assim, né? Agora, vem cá, no seu disco você grava todos os instrumentos? Eu gravo bateria, guitarra... É, porque eu já tocava bateria antes, né? E tinha me aventurado a tocar baixo, assim. Eu acho que pra quem toca guitarra, tocar baixo é bem tranquilo também. E eu passei a gravar tudo sozinho. Eu já gravava antes numa banda chamada Coloração Desbotada, que era eu sozinho, era um projeto. Aí, como deu medo gravando sozinho, passei a gravar tudinho. E com os caras eu toco só ao vivo, mas os caras têm as suas bandas separadas, entendeu? Então não rola nenhum estresse, assim. Tem esse pessoal, tipo, é o João Casais, que toca no Fujima, o Bigu, que toca no Carpete Florido, e o Joab, que toca no John Candy. Agora, por que o nome do seu disco é Mono Maçã? Ah, tem vários segmentos pra isso, mas tipo, o mais óbvio é uma associação com a Elephant Six, que é uma gravadora que eu gosto muito. O pessoal do Epos em Stereo, sacou? Aí tem o Epos em Stereo tem uma advertência de Mono Maçã, entendeu? Mais isso, assim. Mas é mais porque o nome é legal, assim, tipo, eu sou interessante, Mono Maçã, e brinca com o negócio de ter umas coisas em mono, eu gravo algumas coisas em mono e tal, tipo, nada tão específico, assim, o nome é por causa disso. Bacana. Agora, quem foi que fez a capa do disco? Ah, fui eu. Já fiz várias outras capas do Heavy, de outros discos de uma galera, assim, entendeu? Mas os meus eu praticamente não boto crédito, assim, só dos outros que eu faço. Mas você desenha como? Você desenha à mão mesmo ou você faz no computador? Não, aquilo é colagem. Eu faço colagem à mão e no computador. Mas eu faço bastante à mão, assim, eu recorto jornal, revista, esse negócio. Eu vivo fazendo um monte. Os cartazes também, tipo. Você é multifuncional. É. Bacana, Lê Almeida. Bom, a gente vai agora com o Microponte, galera. Curte aí. Programa na Veia. Rádio Microfonia. Meu lugar. tá aí, você ouviu Lumer com I Feel Like I Don't Know What I'm Doing, um tributo ao Second Come, também Hierofante Púrpura, qualquer um toca isso hoje em dia. E Lê Almeida com Micropoint. Micropoint? O que é micropoint pra você, Lê? São pontes pequenas mesmo? Não. Também por aí, entendeu? Pontes pequenas também tem outro sentido do micropoint, tá? Essa onda aí também. Agora fala um pouquinho dessa parceria com o Lariu, da Midsummer. Midsummer Madness. Surgiu porque, tipo, eu sempre gostei muito da gravadora, eu tive uma afinidade, assim, foi uma fonte de inspiração pra Transfusão também no começo. Eu sou muito fã também do Second Come, pelo fato de eles fazerem parte da Midsummer. Contou muito, assim, por isso que eu quis participar também de selo. Eu mandei pro Rodrigo, a gente acabou agilizando isso no passado e hoje em dia é bem forte, assim, a gente tem uma parceria da Transfusão com a Midsummer em alguns lançamentos e tal. E é isso. Eu acho que é o único selo interessante por aqui que mexe com esse tipo de som que a gente gosta. Agora, você teve o seu disco, foi lançado fora, né? Lá na Europa, foi Europa, né? Na Inglaterra. E como é que foi pra você como artista? Ah, foi bem legal, porque, tipo, você faz contato com um monte de gente diferente, né? Tipo, e você cruza, sei lá, um espaço interessante, assim, de tempo. E a mina do selo, a Camila, brasileira, sacou? Tipo, ela é brasileira e nunca tinha lançado nada brasileiro no selo dela, sacou? Aí foi bem legal, assim, primeira coisa brasileira na hip hop, muito bom. E você tem vontade de tocar lá fora? Muito, muito. Acho que vai rolar, sacou? Mas já teve algum convite? Não, só informalmente, assim, tipo, nada concreto de... O que você acha dessa coisa, dessa migração que as bandas brasileiras estão tendo? De ter esse reconhecimento lá fora, de estar indo lá fora pra tocar? Ah, eu acho legal, porque, tipo, abre algumas portas aqui, sabe? Tem bandas que tocam lá fora e quando voltam, tipo, fazem bem mais shows por aqui, assim. É questão de estado também. Até quando você é do Rio, você toca em São Paulo, quando você volta, você consegue tocar em mais lugares que você já tocou em São Paulo, entendeu? Traz uma certa credencial interessante. Mas você não acha que deveria ser o oposto? É, você lógico, deveria ganhar essa credencial aqui? É, mas o mundo nunca é do jeito que a gente pensa, né? Tipo, tem um monte de coisa que a gente queria que fosse do modo certinho e não é. E o que você acha dessa galera da imprensa tá em cima de você? Tá vendo você como um pupilo da música, assim? Engraçado. porque eu não acho, tipo, nesse sentido... Tem muita coisa que a galera acha que é inovação e hype, no sentido... vamos dizer, até a fita cassete, esse sentido de resgatar algo que já foi feito. Eu acho muito, às vezes até meio nada a ver, porque essa galera que faz isso só faz porque gosta, sabe? Tipo, o próprio Lumer também, que faz um som nessa linha, My Blood Valentine e tudo mais, a galera faz porque curte esse som, tipo, ninguém tá muito interessado em querer ficar revivendo o que já passou, entendeu? A fita cassete também é uma coisa que eu faço porque eu adoro o som da fita cassete. A maioria dos discos, dos meus discos preferidos, foram gravados em fita cassete, né? Algo que você se sente bem como artista, então, é, muito, né? Bem, é. Pode crer. Acho que se eu tivesse R$1 milhão aqui, eu ia gravar em fita cassete. Não, eu tô perguntando isso porque a gente tava falando exatamente sobre essa questão lá fora, em off, antes da gente começar a gravar, porque você faz extremamente o oposto, né? O que as bandas procuram hoje. Tem banda que gasta rios de dinheiro, grava num estúdio mega, ultra foda, e você faz tudo da sua casa, do quintal da sua casa, né? É, e que tem um custo mínimo, na verdade. Mas é essa questão, né? De se sentir bem. Tipo, lá a gente se sente bem, tipo, os amigos e tal, todo mundo junto. E você pode experimentar bem mais, sabe? Tipo, o poder de você experimentar mais, tipo... Eu, a cada disco agora que tenho feito, eu experimento umas viagens bem diferentes, sabe? De violão e som de bateria, esse tipo de coisa. Som de bateria é muito mais, sabe? Uma coisa que é essencial na gravação, assim. Um som de bateria interessante, sabe? Isso... No estúdio você faz meio corrida, você faz o que a pessoa já tá imaginando que você queira, entendeu? Mas se rolasse de você ir gravar num estúdio mais foda, você iria? Ah, acho que não iria, não. Por quê? Ah, porque eu sei como é que fica em estúdio, né? Tipo, depende. Eu acho que depende, sei lá, também. Tipo, às vezes poderia ser um produtor interessante que, sabe? Mas eu nem me imagino, tipo, fazendo como produtor, assim. Imagina, tipo, um amigo meu que já conhece fazendo isso, sabe? Acho que é bem mais interessante, assim. Bacana, a gente vai ouvir agora então Amigo Comprimido aqui com Lê Almeida. Curte aí, galera. Microfonia. Ai. Depois que incorpora, não soube mais de você. Go to work. Aí você ouviu Carpete Florido com Surgical Focus, um tributo ao... Fala pra mim o nome. Guide by Voice. Yeah. E também Super Guides com Cartas na Manga e, claro, Lê Almeida com Amigo Comprimido. Você não é meu amigo comprimido. Não, eu não sou muito comprimido. Agora, Lê, você tava mostrando aqui os seus discos pra gente, o vinil. Como que é ter o seu disquinho no vinil? É emocionante. Eu sempre tive esse sonho de ter, assim, tipo... É a primeira vez vendo o Heavy em 7 polegadas, eu acho que eu ouvi algumas vezes seguidas, assim, pra compreender que era eu ali dentro, naquele negócio ali, sabe? Mas sempre foi um sonho meu, assim, ter, agora tá sendo realizado, nesse sentido de poder fazer isso, sabe? Não ser uma coisa totalmente impossível, mas é muito emocionante, eu acho. Vem cá, como é que você encara as críticas quando sai uma resenha do seu disco? Como é que você encara isso? Sei lá, eu acho, no mínimo agora, tá sendo bem, bem boa, assim, nem nada ruim, nego falando. Mas eu acho legal, assim, tipo, eu acho que é um reconhecimento só, né? Você fazer uma coisa realmente boa e as pessoas falam. Mas eu gosto muito quando rola associação com algo que eu gosto, assim, tipo, de alguém citar Pavement no meio, ou Guide by Voice, eu acho bonito, acho legal. Não que eu queira fazer isso, se relacionado ao Pavement ou Guide by Voice eternamente, mas eu acho legal se associado à coisa que você gosta. Sabe? Como é que você faz a distribuição, no caso, com a imprensa? Ah, hoje em dia tem muita coisa direcionada só à internet, você enviar link, esse tipo de coisa, e você ter alguns conhecidos. Mas eu já enviei muito CD, assim, pra galera, sabe, de internet, de revista e tudo mais. Você vai enviando e vai vendo até onde você tem retorno disso, né? Tipo, eu enviava muita coisa pro pessoal lá do Rio Fanzine e nunca tinha resposta, assim. E do nada o Kabuki me ligou, a gente trocou uma ideia e falou: pô, eu sempre ouço os discos, mas eu só esqueço de te retornar, sabe? Aí eu comecei a perceber que tem uma galera que demora a retornar, mas tá ouvindo, assim. Esse ponto é muito bom. Agora, você é da Baixada Fluminense. Não sei se você... Não sei se preconceito seria a palavra ideal, mas... Te olha com um certo preconceito pelo fato de você ser da Baixada Fluminense? Eu acho que olha mais pelo fato, tipo, de achar que você é meio selvagem, no sentido de... Você fazer um rock de guitarra barulhenta e mora na Baixada, então você é selvagem, sabe? Tipo, eu acho que hoje em dia rola até muito mais respeito, sabe? Porque, tipo, eu já dei entrevista falando que, na minha opinião, rock barulhento e decente não rola na Zona Sul do Rio, rola na Baixada. Tipo, a galera não gosta muito de ouvir isso. Mas é meio que a verdade, assim, em certo ponto, sabe? A coisa é muito bunda mole pra cá. E pra lá é um pouco mais selvagem mesmo. Esse lance de preconceito acho que não rola muito, não. Já rolou, assim, tipo... Não, eu pergunto no sentido, também com relação à música, né? É. Porque você vê Rio de Janeiro, você pensa em funk e samba. Não tem como não pensar. Entendeu? É, tudo bem, mas eu acho que esse tipo de preconceito rola muito mais interno do que externo. Tipo, o pessoal de fora muitas das vezes nem sabe o que é Baixada, sabe? Tipo, você é do Rio, sabe? Tipo, em São Paulo, a última vez que eu toquei em São Paulo, eu conheci uma mina que a gente trocou uma ideia e ela falou assim, tipo, pô, você é do Rio e curte o Pavement e o Guide by Voice e tal. Tipo, ficou assustada, assim. Ela nunca tinha tido contato com alguém do Rio que tivesse essa visão, assim, de só um indie rock. Mas isso foi legal, que ela mudou a cabeça, assim, viu que aqui tem uma galera, assim, que faz isso, sabe? Isso não tá travado só a certos lugares. E essa troca de informações que você tem com as pessoas quando você viaja? O que que você absorve pra você? Ah, muita coisa, tipo... das penúltimas viagens pra São Paulo, eu conheci o pessoal do Aerofante, que eu não conhecia, Aerofante Púrpura. E foi mútuo, assim, tipo, na passagem de som eu toquei uma música de Step on Malcolm, só um trechinho, assim. Aí depois a gente girou um papo sobre Pavement, alucinante, assim, muito bom. E acabou que a afinidade que eu tive com eles foi de começo só por causa disso, assim. Depois que eu fui ver o som direito e fiquei aficionado, achei muito bom. Então sempre tem uma absorção nesse sentido de você levar algo contigo quando você vai embora, sabe? Muito legal, Lê. Obrigada pela sua participação aqui no programa Na Veia, na Rádio Microfonia. Foi um prazerzaço conversar com você. Muito legal. Legal mesmo. Gostei muito do seu trabalho. Até porque eu fiquei curiosa por tudo que você falou aqui, por tudo que você mostrou pra gente aqui. E é isso, cara. Você tem que acreditar mesmo no que você faz, no que você gosta e seguir em frente. Porque você tá vendo que tá dando certo e... É, pode crer. Coisas boas vão vir por aí, muito melhores do que já tá acontecendo pra você. Esperamos todos. É verdade. E vem cá, como é que faz pra baixar seus discos? É tudo lá no www.transfusãonoiserecords.blogspot.com. Ou só colocar Transfusão Noise Records também. Vai aparecer, acha, de, né, cara. É. Ou colocar Lê Almeida também, que já aparece de cara, né? É, mas a Transfusão é o canal, tá tudo lá, né? Todas as bandas amigas e barulhentas. Beleza, Lê. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Esteja sempre aqui conosco no programa Na Veia, na Rádio Microfonia. E você tem um espaço aqui sempre que você precisar com a gente, beleza? Beleza, demorou. Tá aí, eu conversei hoje com o Lê Almeida, ele é o cara da Transfusão Noise Records. E como BG, você ouviu a Tape Disaster, uma banda lá do Rio Grande do Sul, que tá lançando um disco novo, que é a Realidade Aumentada, pelo selo Sine Wave. E quero agradecer também, claro, ao Áudio Rebel, por ceder o espaço aqui. Galera, entre em contato com a gente, manda e-mail, programanaveia@gmail.com, ou procure a gente lá no Twitter, que é o @naveia. E também, claro, continuem ligados aí na Rádio Microfonia. Um beijo a todos e valeu, fui! Rádio Microfonia, estourando seus tímpanos. Você ouviu pela Rádio Microfonia, programa Na Veia. Oferecimento Áudio Rebel. Ensaio, gravação e show. Microfonia.